98, cartel SP, antecipação de um novo milênio. Um mix de culturas, nova postura, loucura, verdade nua e crua. Reposticamente, politicamente, no seu inconsciente, o mais irreverente. Som elétrico, inédito, cético, ético, mas não patético. Sem hipocrisia, talento, entrosamento, 90% alegria. No rolê ou na sauna, mantendo a calma, fiz meu pacto, mas não vendi minha alma.